Mas eu me encontro na vala. Tudo bem que tu és a videira, mas eu me encontro na beira. Num precipício profundo, coisas do submundo. Onde eu preciso de ti, ó pai, tu és o rumo. Tenho sonhos corrompidos e desperdiçados. Por isso quebre com o laço, me faz restaurado. Me ajude na vida, na morte, me faz um homem forte. O sonho que tu tens. Eu vou viver. Todos os sonhos de Deus. Eu vou viver.